de ser verdadeiro pra bater de frente com a real situação, um descaso de nossa gente. Porque eu sou favela, essa voz aqui faz parte dela. Terroriza a elite, na mente deixa sequela. Representa o molequinho que te pede um real. A rua escura da favela, o corredor do hospital, onde agoniza a senhorinha com seu filho desesperado que pede socorro sem sucesso. E esse é só mais um retrato. Sua tropa passa de um número de estatística. É constante, é rotineira, essa tragédia é suicídio. Hoje uma mãe tem um filho e amanhã acorda cedo o dia inteiro, caminhando, correndo atrás do dinheiro. Pro pivete de 6 anos não ficar passando fome, não pegar um 38 e não morrer na mão dos homens. Pra domingo de manhã poder levar para o marido uma visita, um cigarro e o coração ficar partido. Quando pensa que ia ver, talvez podia ter sido melhor, mas nem dá pra se lamentar, ainda podia ter sido pior. O coração que bate empurra o sangue verdadeiro que jorra, fazendo a máquina humana ter força de sobra. Sou a voz da periferia, verdadeiros guerreiros, que cada dia mata um leão pra não ser prisioneiro. É rap nacional, Vietnã, Ribeirão Preto, com muito orgulho, puro e forte sangue brasileiro, verdadeiro. Tem que ser verdadeiro, tem que ser louco mesmo. Tem que ser verdadeiro, tem que ser louco mesmo. Tem que ser verdadeiro, tem que ser louco mesmo. Tem que ser verdadeiro, tem que ser louco mesmo. Tamo nas pistas fazendo o que deve ser feito, pelo dinheiro, por nós mesmo, pelo direito de tá nas pistas com as braba gozolando. Sem precisar catar banco, prova inteiro que sonhamos, seu respeito. Todos os estilos, todas as classes, nós se vim com tiração, compadre. É sem massagem, só o estralo. Como Jackson falou, é sem olhar a quem. Só quem também que eu não nasci pra ser palhaço de ninguém. Vou conquistar o que nunca me deram, e sei que muitos não tiveram essa chance. Nasci na era da revanche. Quem desacreditou vai ver, nós vem forte como avalanche. É isso mesmo, coach, satisfação do medo. Responsa é código de ideia, rima sem segredo. Nunca refém do medo, tio, rap eterniza o vinil. Força grafite, arte urbana, conscientiza o Brasil. Sou fã do movimento, injeto sentimento. É sem lamento, baby boy, manda moinho de vento. Contagia a quebrada, Joe, cê de novo chegou. Tem que ser louco pra gostar, mas um louco aqui estou. Não é fraude, é Freud, e afirma vai que vai. Ligeiro nas ideias, cochilou. O cachimbo cai, Jeff Beck é meu vulgo. Se deixar faço mais, ando de skate, canto rap, a rua é nós, paz. Tem que ser verdadeiro, tem que ser louco mesmo. Tem que ser verdadeiro, tem que ser louco mesmo. Tem que ser verdadeiro, tem que ser louco mesmo. Tem que ser verdadeiro, tem que ser louco mesmo. Interior paulista, aqui é nós que tá no bang. Aqui o rap corre na veia, o rap tá no sangue, que sempre é derramado nesse nobre pó da terra, onde destila os guerreiros e as guerreiras da favela. Gente humilde que se esquece, só não consegue fazer chover. Pede o almoço, compra a janta pro filho ter o que comer. Que sabe que a honestidade não compra um prato de comida. Mesmo assim, cadê seguida, barriga cheia? Exemplo de vida, os verdadeiros heróis, pode crer, aqui estão. Rimas em verso e prosa nessa humilde canção, que invade a sua casa feito goteira em dia de chuva, tanto a luz do novo dia, a brisa de uma noite escura, que ultrapassa os madeirites dos barracos de madeira, os concretos usinados da elite brasileira. Tem que ser verdadeiro para ser gladiador, olhar o olho, seguir em frente com a razão e com a dor de quem já viu vários ficando pela caminhada. Sempre certo, sempre em frente, nada me abala. Eu sou o pé que é furado pelo caco de vidro, ou a criança de colo toda picada de mosquito, a cachaça que conforta o pai que perdeu o filho, o leite na mamadeira que alimenta o menino, a esperança de um mundo melhor. Sou o sorriso teu, sou brasileiro, favela, verdadeiro filho de Deus. Tem que ser verdadeiro, tem que ser louco mesmo. Aí moleque doido, aqui é nós que tá no bang. Tem que ser verdadeiro, tem que ser louco aqui mesmo. Aqui o rap corre na veia, aqui o rap tá no sangue. Tem que ser verdadeiro, tem que ser louco mesmo. Aí moleque louco, aqui é nós que tá no bang. Tem que ser verdadeiro, tem que ser louco aqui mesmo. Aqui o rap corre na veia, aqui o rap tá no sangue.